Treinamento correto. Autorizado a descida até o nível 120. Do vento, no B500, Olimpo 07. Autoridade de radar, já pode chegar, Olimpo. Será na final, informa que irá remeter no ar. Gente, informe na final para remeter. Rumo noroeste, cruzando 140 em ascensão ao 370, um Airbus 320 da companhia. A 313, autorizado descida até o 050. 3858, centro Recife, em 126.85. Centro 3858. Salvador, Oceaner 6327 para o táxi POV 94, 3 horas e 51 com fim. 6327, aguarde para início do táxi. Aguarda, 6327. Final da 10 baixa travado, por imposição. Autorizado, arremetida no ar, o vento 100 graus, 10 mais. Somará em cena arremetida 07. Espera, chame a torno no 8.95. Ajuste no 03, vovô. Autorizado via pátio 3, vai seguir Boeing Go à frente. Puto espera no 01895, 1013. 6327, chame. American 230 ground. Go ahead, ma'am. American 230 clear to proceed towing. Report to enter main apron. Clear to continue tow to entrance to main apron, American 230. Controle Salvador Azul 429. Olimpo 07, reporte na perna do vento para girar base. Reportando na perna do vento para girar base, informa que está pouso final. Gente. Tchau, no zero. Gente, prosseguindo a chegada, agora a gente do faz. Gente, faz o batidão já aberto. Controle. Ah, escuta, prossiga. 9197, chama Recife em 126.0. 160, 9197, boa noite. Chama na 313. Chegou na 313. Assuma a navegação, voe direto a Serra Vitor 368. 368? Afirmo. Controle, confirma se está autorizado o procedimento para o Azul 2795. Afirmativo, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Reportará. Azul 4298, reduza para 230 nós. 2309, Azul 4298. 1.800, Olimpo 07. Olimpos, mantém a perna do vento aguarde para girar a base. Estou com a aeronave para decolagem com a extensão de horário para decolar. Passivo, vai manter a perna do vento aguardando. 07. Oi, Salvador. Boa noite, o Golden 043. Próximo ponto de perdão no zero, pronto. Autorizado, alinhagem de decolagem. Estou no zero, vento 100 graus, 12 nós, o Gol 2043. A linha decola da 10, Gol 2043. Olimpos autorizado, girar base e após final, pistola zero. Autorizado, após final, pistola zero, 07. Olimpos, pistola zero, pistola zero, Panema 313, desça para 2.500 pés. Agora autorizado para 2.500 pés, forma ajuste no 03. Torre Salvador, boa noite, Oceaneiro 6327, ponto espera 1-0, pronto. 6327, mantém a posição. Mantém a posição, 6327, Oceaneiro. Né? 2795, torre 2895. 2895, obrigado. Até o Servita 368, direto ao Servita 366, Oceaneiro 313. 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Autorizado o pouso, pistão no 0, 0-7. Corre Salvador, azul 2795. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. O 2043 decola, os 5-6, controle, 1-1-9 em cima 8. Cenário 8, igual, 2033, igual. Em Salvador, Banante, Gol 2043. Gol 2043, contato radar saído da El, submantém o nível 360. 360, se possível, pronto, Leda, senhores, bem atrasado. 2-0, Leda. Leda, grato, 2043. Azul 4298, reduza para 200 nós. 200 nós, azul 4298. O 4298, autorizado descida para 2.500 pés e o ajuste 1013, o no 0 no 3. 2.500, 1013, azul 4298. É 303, ciente, Serra Vida 366, após, chama Torre 2895. O 07, Olimpo, do solo 57, livra à direita e doutor novamente à direita, chama para cruzar a piscina. Guinado na proa, Gol 2043, graças. Yes, go ahead, Brown. American 230, hold short of Main April, stand by to proceed, okay? Hold short of Main April, American 230. Na 303, torre 2895. pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Livre pouso 2795. Tenente Torre, 118 decimal 95, tem um bom pouso. Continua a aproximação, vai atualização de pouso. Acho que o 096, temos 122 a bordo do 250, alterando São Gonçalo do Amarante. Bono 096, confirmando o POB. 122. Bono 096, táxi aprovado via Pátio 1, no próximo do ponto de espera via Índia, chame torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Com Pátio 1, ponto de espera Índia, 2895, bom trabalho, 0. 0, livre na segunda à sua direita, aqui, essa próxima aí à sua direita agora está ocupada pela aeronave da Força Aérea, livre na ECO e chama o solo 21, decimal 9. A ECO e chama 219, 2795. Polígono 07 autorizado cruzamento até o pátio militar, no estacionamento do Cancelismo. Cruzamento, cruzamento, Salvador, azul 2795. Sete, táxi via Aquilo, pátio 304, Romeu. Táxi via Aquilo, pátio 304, Romeu, sim. Para azul, 4298. 2043, chama centro de Cícero em 125 decimal 1, alternando em 123 decimal 8. You're clear to proceed towing to gate 10. Clear to continue tow to gate 10, American 230. 123 decimal 8. 25123, obrigado, abraço. Autorizado para o 4298. Afirma, direto Serra Vida 366, reforço estabilizado. Sim, entre o 4298. Autorizado a linha, mantém 10. Autorizado a linha de materna, 10, 6327. Door é o TAM 3815, informação Tango, autorização Guarulhos. TAM 3815, aguarde cópia. TAM 3815, aguarde cópia. Aguardo. Salvador, Oceania 3, 10 para o Puxa de acionamento, posição 3. Oceania 3, 10, livre acionar, chame táxi. Atualizado, Puxa de acionamento com Maravilha, Oceania 3, 10. Oceania 3, 10, livre acionar, chame Salvador, boa noite, Gol 1096. O Gol 0-9 até a posição. Marcelo. Ana 6313, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06. Ana 6313. TAM 3815, copia. Prossiga. TAM 3815, autorizado destino, Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Pêsulo 10, Taubaté, nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída da El, transição Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5027, controle Salvador 119, decimal 8. Em Salvador Azul 4298, terminado em pistão 0. Decola da 10, direita após, saída da El, Motiva. Transponder 5027, controle 198, TAM 3815. TAM 3815, alojamento correto, chame pronto. Camará. 1998. 198, grato pela colaboração de todos aí. Solimar, boa noite, Oceania 6327. Tabela 98, com afirmo autorizado pouso, pistão 0, 100 graus, 100 graus. Autorizado pouso, 4290. Controle Salvador, Oceania 6327. Torre negativo, contato em 119.8 com o controle da Chanel 6327. O cachorro subindo conforme previsto em carta e aguarde coordenação, mas teste novamente o controle, que a imagem que falou antes, 119 decimal 8. 119.8. 8 decimal 95, ajuste no 013. Boa noite, Chanel. Controle Salvador, Oceania 6327. Isso já. Frequência 19, decimal 8, tem novo contato. 6327. 3815, solo Salvador. Prossiga. Tá 3815, como restrição do centro Recife, sua decolagem está autorizada após 2325 Zulu. Afirmativo, 2325 Zulu, somente após essa hora que a gente está autorizado a decolar. 3815. Tá 3815, só confirmando, 2325, ok? 2325. Afirmo. 0 1000, autorizado Lima 0 1 0. A Lima 0 1 0 9 6. Azul 498, solo 10, direito 219, solo. 19, solo. Solo, Salvador, Azul 4298, que lembra na faca prática. Azul 4298, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, Azul 4298. Quando pronto, autorizado, é manter 10. Tá pronto, então vai alinhar e manter 10, 63, 10. Meia, decola os 11, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. 1096, boa noite. 1096, boa noite, completo radar na decolagem, saída MOMO, nível 370. MOMO 370, possibilidade de vá frotida, presente? Autorizado, código. Posição Cogbu, da presente, gol 1096, obrigado. Chanamento 327, chama Recife, em 1260, alternando no 288. 260, 288, bom trabalho. Chanamento 310, decola 14, chama controle 1998. 098, uma boa noite, 6310. É. Boa noite, Oceaner 6310, passa 1100 metros. Canadá 310, contato radar na decolagem, vigilância. 6310. 1096, tudo respeito para o nível 350. Centro de Vista, solicitou que mantivesse fechada a saída. Gente, 096, 350. Luna 096, no centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685. 2545, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Muito obrigado. Azul 4235, boa noite, autorizada a chegada bom, se deixa para 4000 país, ajuste na 013. Autorizado da presente, Serra Vida 367, Azul 4235. São 3815, livre acionar, chame pronto para o táxi. Meu nome é 310, chamo Centro Recife, 126 decimal 85, ao CERN 125 decimal 45. 126 85, 125, 6310. Autorizaria o azul 4235 voar ao Serra Vida 366? Afirmo, o azul 4235 voa direto Serra Vida 366, desça para 2500 país. Autorizado o procedimento R-Nave, reporte no Serra Vida 366. Autorizado voar 366, desce 2500 no 016, diferente. localizar, 6815, 182, 410, Galeão. 3815, táxi via parte 1 no Índia. Próximo ponto espera chame torno no 8.95, ajuste no 014, bom voo. Partiu, V14, ponto espera, 1895, vai via parte 1, está 3815. Está 38 no 5, autorizado alinhar e decolar, pista 1 0, vento 1 0 0 graus, 1 0 9. Decolar 38 no 5. Outro 5, decola 29, controle 199, decimal 8. 10983, 895. Controle Salvador, 3895, decolou da EL. Top 138-15, suba para o nível 340, saída da El, informa que ainda não recebe o transponder. Ok, 340 na Dael, tá 38-15, informa que tá acionado 5027, 5027. Sente agora eu recebo, o TAM 3815, contato radar, após 2 mil pés autorizado direto Leda. Ok, Leda na proa, tá 3815. Azul 4235 passou o relé. Azul 4235, completo procedimento RNAV, chama a torre 118, decimal 95. Para completar, chama a torre 118, decimal 95, Azul 4234. Salvador, boa noite. Azul 4235, passando 372. Azul 4235, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 129. Vento 100, 63. Oxané 6313, aguarde a autorização. Aguardando 6313. Vamos. 45, o senhor faz 35, chama 219, senhor. 435, Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista 04, Lima, do Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição? Azul 4235, táxi via Kilo, Pátio 3, 04, Lima. 04, obrigado. Oxana 6313, copia. Oxana 6313. Oxana 6313, autorizado destino, Serra Bravo Golfe Romeo, via Upslo 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da El, transição Motiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5036, controle Salvador 119.80. Barulho 360, pelo uniforme Zulu 110, Taubaté. Decola da 10, da El, Motiva, curva à direita 5036, 119.8, autorização do 6313. Oxana 6313, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei pronto, 6313. Patrulha desejada. Ativo, 3285. Afirmo, Rio 5974, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste chama 013. Ali, Salvador, muito boa noite, Azul 2702, informação e uniforme. Azul 2782, boa noite, autorizada a chegada a Mari. Reporte para a descida. Exato, chegada a Mari, reportará para a descida. Azul 2782. Oxana 6313, livre acionar, chame pronto para o táxi. Agora para o táxi, Oxana 6313. Tráfego Salvador, muito boa noite, é o Força Aérea 2583 com informação de forma. Força Aérea 2583, aguarde cópia. Aguardando 2583. Azul 2782, eu posso dar uma descida. Azul 2782, desça para o nível 050. Desça para o 050, Azul 2782. Área 2583, copia. Afirmativa. Força aérea 2583, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857, Molso DCT, nível 380. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda DCT Irumi, transponder 5042, controle Salvador 119.80. Autorizado Galeão, via Upper November 857, após Moslu DCT. Nível de voo 380, decola da pista 10, saída da El, transição Leda, após DCT Irumi. Aciona 5042, chamando o controle 119.8, Força Aérea 2583. Força Aérea 2583, confirmando a posição na Upper November 857, é Mike Oscar Lima Sierra Uniforme, Moço. Afirmativo, posição Moço, Força Aérea 2583. O 02583, cotejamento correto, confirmando parte militar? Parte de autoridade, o 2583. O 02583, liberacionar parte de autoridade, chame pronto para o táxi. Só que para sua informação, o Força Aérea 2583 ainda aguarda a autoridade. Quando estiver pronto para o acionamento, reportará nessa frequência. Força Aérea 2583, Paulo Salvador Ciente. Dia 6-1-3, pronto para o táxi, estamos com 4 horas a rodo, 4 horas de autonomia, estamos operando Galeão. Chané 6-3-1-3, táxi via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8-95, ajuste no 0-1-3, bom voo. Livre táxi, Fala Salvador Azul 4980, informação em uniforme. 4980, copia. Yep. Azul 4980, autorizado Recife, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Pesulum no 7, nível 350. Decola da pista no 0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5043, controle Salvador 119.80. Obrigado, Recife 350, Operzulu no 7, decolou no 0, subida Puca, transição Caju. Com curva esquerda, transponder 5043, controle 119.8, azul 4980. Azul 4980, cotejamento correto, chame pronto. Frente azul 4980. Azul 2782, número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade 210 nós. E confirme, será fazer o procedimento MB2 Lu pista 10 ou R9? R9, para o controle. Sete oito afirmativo. Ok, 4, desça para 2 no meu país, curva esquerda na proa 155, reporte estabilizado na magnética 101 no Joia e Simbra. Mil pés, proa 155. Rio 5970, eu estou recebendo que o senhor está mantendo o nível 070, vai ter condições de aproximar? Rio 74, positivo. Campo aqui. Rio 5974, já no campo à vista, avisou. Tenso, Rio 5974, completa aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 3 é colas 4741, 9918. 3198, é 313, boa noite. Da Uniform. Rio 5972, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada Bonf, deixa para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Na Bonf, desce para 4000 com no 0, 1 no 4, Rio 5972. Base, azul 2782, desce para 2500 pés, o ajuste é no 0 no 4. Autorizado Serra Vista 366, autorizado procedimento R9 da pista no 0. 2500 pés, Serra Vista 366, autorizado procedimento azul 2782. Estacionar 6313, contato radar, subotário nível 360, autorizado direto ou guinagem. Direto ou guinagem, pro 6303.